podcast do Contra, o podcast do blog mais maldito da internet. Esse é o nosso primeiro contraindicação. E para iniciar esse ano, vou dar uma introdução para os lançamentos de mangá que a gente vai ter aqui. O mercado de mangá no Brasil depende muito do mercado de mangá, obviamente, do Japão. No sentido de o que, as editoras estão publicando agora. E já é um fato conhecido, já que qualidade, o próprio mercado de mangá no Japão caiu muito, tá? Tanto de vendas quanto de qualidade. Mas eu acho que é interessante falar esse ano, porque nós vamos ter alguns lançamentos de, assim, que eu recomendo veementemente. Aí fica como uma sugestão para variar do monte de merda que você vai acabar lendo na Marvel hoje em dia. Os trabalhos mais ou menos medíocres que a DC está lançando também. Tá, então, vou falar um pouco dos títulos. Alguns deles já saíram, já estão disponíveis. Os outros provavelmente vai levar um tempo ainda, alguma coisa para o segundo semestre. E talvez algum desses materiais acabem cancelados, né, levando em conta a seriedade do nosso mercado. Mas ainda assim, acho que são coisas que vale a pena você dá uma acompanhada. Partindo agora para a JBC, eu vou falar de alguns títulos, vou falar de três especificamente, e os três podem ser encontrados no mercado. Assim. O primeiro eu vou falar é um formato novo do Cavaleiros do Zodíaco, acho que o milésimo formato em que Cavaleiros do Zodíaco é lançado aqui, é um formato Kazenban. Ele é um pouco maior, é capa dura, ele é bitelão, ele é tipo a edição de luxo do Cavaleiros do Zodíaco, que eu acho que, é, pelo mercado que tem aqui, é um dos únicos mangás que realmente justificaria um lançamento desse. Dito isso, creio que é que o volume 1 está saindo por R$60, mais ou menos. Nas promoções você acaba encontrando um pouco menos, mas o preço dele mesmo, de capa, por assim dizer, é por volta dos R$60. Eu não recomendo, a não ser que você encontre bem mais em conta, tá? Metade desse preço, se você achar, aí eu recomendo. Se você gostar de Cavaleiros também, né? Pra mim ele tem um pouco daquele fator nostalgia, toda aquela palhaçada assim, mas se você tirar tudo isso, você ainda tem um mangá porradeiro assim interessante, alguma coisa pra passar o tempo. Se eu encontrar por um preço bom, eu vou pegar também, mas sei lá, se você pode ser viciado, então eu recomendo, mas não por esse preço de capa. É um lançamento interessante, mas espera a promoção da Amazon, junta com algumas outras coisas e pega o frete grátis. O outro lançamento, acho que no embalo do filme um pouco, os Vigilantes do Futuro, ou esse nome porco pra caralho, é o Ghost in the Shell, tá? Mas esse Ghost in the Shell eu recomendo com muitas ressalvas. Primeiro, ele também tá saindo num formato de luxo, o preço tá aí entre os R$50 e R$60. Ele é volume único, que eu acho bacana, tá? Só que o Ghost in the Shell é um trabalho do Masamune Shirow, o nome é artístico, Masamune Shirow. É um artista japonês, autor japonês. Ele tem bastante. Ele é super cultuado nos Estados Unidos, tá? Tanto com Ghost in the Shell quanto com Apple Seed, entre outros trabalhos aí. Mas o Ghost in the Shell que você provavelmente tem na sua mente é o filme dirigido pelo Mamoru Oshii, tá? Toda aquela questão filosófica, aqueles pontos mais sérios, assim, sabe? Aquele estilo mais soturno de Ghost in the Shell, do anime, ele não tem no mangá. Por quê? Porque Masamune Shirow, o foco dele é a putaria, tá? Ele é um desses autores, assim, que tá na borda do hentai, assim, dos mangás pornográficos, assim, pro outro lado, tá? Com trabalhos, assim, declaradamente pornográficos. Dito isso, não é um lançamento ruim, tá? O Ghost in the Shell é bacana o mangá, tá? A arte do Shirou é muito boa, tanto desenhando mulheres, pessoas, cenas de ação, bem a feijoada do estilo do mangá, né? Detalhes técnicos, tecnologia, assim, robôs, ele capricha, tá? Só que, diferente daquele estilo soturno e a filosofia do filme lá do anime, o que você vai ter é um shonen mais tradicional, tá? Dito isso, um outro ponto que me deixa meio ressabiado para recomendar esse mangá é que essa é uma edição já censurada pelo próprio autor. Quando saiu originalmente, Ghost in the Shell tinha muito mais sexo, muito mais violenta, assim, violência, era muito tudo mais explícito. E aí, quando o trabalho popularizou, o que ele fez? Ele reeditou o próprio trabalho para uma versão mais leve. Então, meio que perde a graça, assim, você saber que essa não é a versão bacana, a versão original do trabalho, e ainda assim você vai estar pagando o quê? R$ 50 nisso? Não, não compensa. Eu já vi por R$ 30 na promoção da Amazon também. E de outros sites também você vai encontrar, talvez encontre até mais em conta. Então, eu não sei, se você acha por uns 25, alguma coisa, tá? Pode parecer surreal, mas você pesquisando você encontra por esse preço, até mais em conta. Mas ainda é um. Ah, no final das contas, eu ainda recomendo. Acho que vale a pena. Tá? E apesar do nome merda do filme, eu também recomendo o filme pelo que ele tem se mostrado até agora. Parece um trabalho bacana. Tá? E o terceiro é um trabalho de um autor que esteve ano passado aqui no Brasil. Tá? O Tsutomu Nihei, ele é autor do Knights of Sidonia, que passa no Netflix, é um desenho, tá? E também desenhou uma história do Wolverine, que o bicho tá em alta aí com aquele filme bem merreca lá do Logan. Aí ele também fez um trabalho do Wolverine pra Marvel, assim, que é o Snicket. Saiu aqui em formato próprio no Brasil na época. Tá, mas o mangá que eles estão lançando agora é Blame, tá? Que é, como posso falar assim, é o carro-chefe da carreira dele, assim. É o mangá que fez o nome dele explodir. Eu recomendo muito, tá? Você acompanhar, assim. Como todos os títulos que eu vou falar aqui, se você tiver alguma dúvida, tal, vai lá e baixa o scan e lê. Tira a sua própria conclusão, tá? Mas assim como os outros mangás, eu também tenho uma ressalva para recomendar ele, tá? Aliás, duas ressalvas. A primeira é que Blame não vai ter lançamento em banca, tá? Ele já vai para o terceiro volume e é lançamento exclusivo de livrarias, apesar de ser um mangá. Em formato de banca, tudo mais. Ele tem uma sobrecapa, né? Aquela capa, aquele escudo, capa espelho, eu não sei, não lembro como chama agora. Mas ele tem lá uma sobrecapa assim, aquela capa falsa. Mas fora isso, é um mangá de banca tradicional. Então, esse fato dele ser um lançamento limitado já dificulta o acesso já. O segundo é o preço, R$ 23,90. Tá? Ele tem o tamanho, as dimensões. Ele é um mangá tradicional de banca. Tá? Os mangás mais caros da Panini agora você vai achar. Eu também acho caro, mas vai achar 15, 16, R$ 18, os mangás tradicionais, tá? Os Tacobon, se não me engano, é o nome desse formato. Mas R$ 23,90 é um pouco salgado, tá? É uma série de 10 volumes ainda, então isso meio que careia o preço final. Mas a minha maior ressalva quanto ao título é o papel, Tá? Porque a arte do Niei, assim, ela é muito suja, muito muito suja mesmo, assim. Ela lembra muito o estilo da heavy metal, até é como o estilo tradicional do mangá, o shonen, entrando assim pro sei nem até um estilo mais com a sujeira de um quadrinho da heavy metal, assim. A própria história, a própria narrativa, assim, ela é bem diferente de um mangá tradicional. E é uma arte que se sobrepuja no papel branco, assim. O formato que a Panini lança agora, assim, ia ser perfeito. Só que eles usaram um papel que, quando eu vi, pra mim era papel jornal. Isso me deixou puto. Eu fui fazer um passeio lá em São Paulo só pra comprar essa merda. Cheguei lá e vi papel jornal, tá? Agora, acompanhando, eles chamam isso de papel Lux Cream, que fala que é um papel deluxe com o tom creme. Para mim é um papel jornal um pouco mais grosso, assim. Eu não recomendo de jeito nenhum por esse preço, tá? Mas, como eu falei, na Amazon você consegue pagar R$ 10 nele, tá? Então, apesar disso, dá uma lida no scan, se você gostar, dá uma chance, porque é um título muito bacana. Começando aqui pelo mais fácil, vou falar dos lançamentos da New Pop. Na verdade, eu vou falar de um lançamento da New Pop. A previsão é que saiam vários títulos aí, tal de Clockwork Planet, Happiness, um monte de merda, tá? É dispensável, nada que você precise gastar seu dinheiro ou seu tempo com isso. Mas entre todas essas coisas, eles anunciaram GTO, que é Great Teacher Onizuka. É um mangá de 97, por isso eu acho que legal que, já que ultimamente tem saído muita merda, vamos pegar material um pouco mais antigo, material um pouco mais conhecido. E GTO, dentro assim do meio, é bastante conhecido, bastante reconhecido, não só no Japão, como aqui nos Estados Unidos. GTO tem até uma adaptação que você pode acompanhar no Crunchyroll legalmente, assim, por assim dizer, não precisa baixar no torrent. Adaptação live action com atores. E fora outros formatos e tudo mais. O bacana de GTO é que é um gênero que teve pouco lançamento aqui no Brasil, é um ou outro material, que é o estilo de gangues escolares, assim. No Japão é bem conhecido, é bem difundido. O máximo que você vai ver disso aqui são os dois primeiros episódios de Yu Yu Hakusho. Não é um tipo de material que é muito conhecido fora do Japão, mas para quem acompanha, sai coisa muito boa lá. E GTO é um material interessante, porque ele pega um personagem de um outro mangá muito bom também, se chama Shonen Junai Gumi, se não me engano é isso, Shonen Junai Gumi. Esse é o mangá original, tá? Que é sobre dois estudantes, e é um mangá, ele é adolescente, mas alguns dos temas dele são bem maduros para a época, envolve morte de personagens, assim, e não tem fantasia, não tem nada. Coisa bem pé no chão, mas é bem bacana, assim. Embora ainda seja um mangá shonen, inclusive até pelo nome, de dois adolescentes querendo transar. Mas esse tipo de, que é a premissa básica, mas é uma coisa que vai sendo trabalhada, vai sendo alterada com o tempo, tá? E um desses adolescentes, que seria o Onizuka do título, ele, quando ele envelhece, né, com a medida do primeiro mangá, e como adulto ele decide trabalhar de professor. E essa é a grande trama. É, né, a trama, vamos falar. É o ponto assim do mangá. É pegar um ex-delinquente trabalhando como professor, assim. Ele ainda é um mangá shonen, assim. Ele é um pouco mais simples do que o título anterior, mas ainda assim ele é muito bom. E mesmo ele tendo bastante história, tanto o GTO quanto o Junai Gumi, ele tem spin-offs, tem toda uma série de derivados. Ele, como ponto de partida ou como título próprio, é plenamente acompanhável. O único ponto que eu fico meio bolado com isso é que é a New Pop. E a New Pop não é conhecida por ter preços agradáveis. Então, se você tiver em dúvida, vai lá, faz como a gente. Baixa o seu scan lá no seu scanlator favorito, aí no seu distribuidor favorito. Confira o material. E se você acha que vale a pena comprar, eu recomendo, tá? Provavelmente eu não vou comprar, mas por questões orçamentárias, mas vamos ver se o Brasil sair da crise, o Temer, sei lá, tiver uma reviravolta genial ou alguma coisa parecida, com certeza eu vou querer acompanhar o GTO, colocar no meu armário e dar uma olhada quando estiver dando aquela cagadinha básica no banheiro. Entrando aqui no Planet Mangá, né, que é o selo de mangás da Panini, vários lançamentos, assim, alguns títulos, assim, dois deles com certeza eu vou dar um jeito de comprar, assim, que são, para mim, são obrigatórios, assim. Um deles eu tô há anos, anos esperando, assim, e é meio que o título que me levou a gravar esse podcast, assim, tá? Mas vamos por partes, né? Fora as farofadas shonen de sempre, adolescente que conhece menina e dá uns superpoderes e essas bosta toda. A gente tem o quê aqui, ó? Tem um mangá novo do Enyo Asano, tá? Eu comprei pouca coisa dele, tá? Os outros mangás dele saíram aqui pela aquela editora LM Pocket lá. E esse é o primeiro mangá dele que tá saindo pela Panini, tá? Ele escreve bastante coisa Slice of Life, assim que eles chamam esse estilo, que é vida real, assim. Eu acho bacana, o pouco que eu acompanhei, assim, eu acho bacana, tá? Aqui ele tá em voga agora aqui no Brasil e lá fora também, né? Concorrendo a prêmios e tudo mais. É uma ideia, tá? É uma sugestão. Ikari no Mashi, tá? De Inio Asano. Eu vou atrás do Scan, isso com certeza. Tá, isso eu vou dar uma lida, e se eu curtir, eu pego. Outra coisa que é bacana também desses mangás dele são curtos. Esse mesmo, esse Ikari no Mashi que vai sair aqui, é volume único, tá? É uma história de uma cidade, envolve vários personagens, a história se interliga e como é, como posso falar, essas histórias, pedaços da vida assim, ele tem muito drama no meio. Então, é um título para se observar. O outro título que nós temos aqui chama Katsura Kira, tá? Por que esse nome? Porque é um trabalho, em um volume. É o tipo de coisa que não chega tanto aqui, mas no Japão é bem comum, assim, crossover. Esse é um crossovers entre autores, assim. É um mangá, tá? Um trabalho descompromissado, assim, acompanha um herói. E o carro-chefe mesmo são os autores, tá? O Masaraku Katsura, tá? Que é um cara que eu gosto pra caramba, tá? Escreveu Is, Video Girl Eye, que pra mim é fantástico. DNA ao Quadrado, que é fantástico também. O Zetman, que tá saindo aqui, tá? Com o Akira Toriyama, que é autor de Dr. Slump, Dragon Ball, Dragon Ball Z, Dragon Ball GT, Dragon Ball, sei lá, Super. Todos os caralhos de Dragon Ball que tem por aí, tá? Dragon Ball Gaiden aí que vai sair agora lá, que é protagonizado pelo Yamcha. E também a arte de um monte de jogos aí e tal. Akira Toriyama, não sei nem por que eu tô falando, você conhece esse cara. E é um trabalho dos dois juntos, assim. Pelo que eu vi, assim, é os dois roteirizando e os dois desenhando também. Tem um pouco da arte dos dois, assim. O que eu acho muito bacana, tá? Volume único, então é mesma coisa. Vai lá, faça como eu. Vamos lá, vamos dar uma lida no scan e ver se o material vale a pena ou não, tá? Mas ele tem um bom pedigree aí. O mangá seguinte, esse eu nem vou ler scan, tá? Esse daqui se chama Opus, É um trabalho em dois volumes. É o único, é um dos dois únicos mangás do Satoshi Kon, que é definitivamente o melhor diretor de anime de todos os tempos, assim, tá? Foi diretor, infelizmente já falecido esse cara. Essa foi uma perda fodida, tá? É o diretor do Tokyo Godfathers, que é o meu anime favorito. É um filme em anime sobre mendigos no Japão, tá? Ele também é o diretor de Paprika, que é um anime que, se você acompanhar, assim, se você pegar para assistir, o que eu recomendo para qualquer título. Se tiver o nome desse cara, eu recomendo. Da mesma forma que eu recomendo esse mangá. Mas Paprika, se você assistir e pegar para assistir a Inception, assim, ou a Origem, né, do Nolan, você vai ver da onde que eles tiraram o filme. Se você assistir, é também Millennium Actress, um puta filme. Se assistir Perfect Blue, também um filme dele. E assistir Cisne Negro, você vai ver onde o da Darren Aronofsky, nesse é o nome do cara, né? É de onde ele tirou o roteiro pro filme Cisne Negro, tá? É um cara que ele é super, assim, ele é referenciado no nos Estados Unidos pela indústria de Hollywood, mas ele é um cara que não é reconhecido por nome por eles, assim, apesar de ter um nome conhecido no nosso meio, assim, no meio cultural de quem acompanha todas essas bostas, assim, por conta própria. E um dos únicos mangás dele, uma das únicas incursões dele no mangá, é esse mangá Opus, em dois volumes, tá? Que é sobre um mangaka que, por causa de alguma merda, acaba entrando no mundo da última criação dele, lá do último trabalho dele, e ele tem que se virar lá, tá? E ele é um estilo. Ele segue o estilo de Páprica mesmo, assim. Seria uma versão de Páprica, mas adaptada ao mangá. Não só não só no roteiro, assim, mas ele adapta algumas premissas pro novo formato. Então não é, vamos pegar o Páprica e jogar no mangá. Entendeu? Ele faz o mangá em cima da premissa do Páprica, assim. É bacana, tá? É muito bom. Bacana não. É fantástico, tá? Eu não sei ainda o formato. Todos esses mangás da Panini ainda não tem formato definido ou preço definido, tá? Mas esse aqui com certeza eu vou acompanhar. Vou dar um jeito de comprar. Seguindo aqui na Panini, o mangá de Hiroi Aoko. Chama Inuyashiki, tá? Não é Inuyasha, que também vai ser relançado em breve. É Inuyashiki, tudo junto. É o trabalho do mesmo autor de Gantz, tá? Então, para mim, isso já faz chamar atenção, porque apesar de, vamos dizer assim, que Gantz, apesar de altas ou baixas, assim, é um trabalho muito bem feito, muito bem escrito, tá? É um título bacana. E aqui, ele lembra bastante Gantz no, não só pela arte também, mas pela forma como ele trabalha superpoderes e tudo mais, assim. Eu não creio que seja ambientado no mesmo mundo, tá? Esse mangá eu li os primeiros volumes, eu só parei de ler por problemas técnicos mesmo, tá? Eu estava gostando bastante, assim, eu pretendo continuar lendo. É sobre um senhor de idade, tá? E ele é o típico senhor de idade, assim. Ninguém gosta dele, ele só vive esperando a morte dele, assim. E aí, por alguma cagada ou alguma coisa que ninguém entende, assim, ele ganha superpoderes. Ele e outras pessoas ganham superpoderes, assim. E é exatamente isso, assim. Pensa num senhor velho, assim, tipo, no caminho para a morte, assim, só esperando. Só cagando, comendo, esperando a morte chegar e de repente ter uma reviravolta dessa na vida dele, assim. Aí isso muda todo o envolvimento dele com as pessoas à volta dele. É bem legal, assim, tá? Ele é um. Eu não sou muito fã, assim, de trabalhos que envolvem a velhice. Geralmente eles jogam muito na preguiça, assim. Mas alguns trabalhos conseguem, assim, se sobressair sobre outros, assim. Eu acho que esse aqui é um trabalho legal. Vai lá, dá uma lida no scan, tire sua conclusão, assim. Se eu te conseguir uma graninha no meu orçamento lá, também vem para minha estante. Tá? Mas o título de todos esses títulos, assim, esse é absolutamente imperdível, tá? Imperdível de forma nenhuma. Você pode deixar de acompanhar isso aqui, tá? É Pluto. Pluto é um mangá de Naoki Urasawa, tá? Que assim como o que Satoshi Kon é para os animes, assim, Naoki Urasawa é para o mangá, assim. Ele é o melhor mangaka moderno, ponto, tá? Ele é autor de Monster, tá? Que trabalho fenomenal, assim. Você pode, eu diria assim, até se você considerar quadrinhos como literatura também, uma forma de literatura, esse é um trabalho que merecia ganhar o Nobel, assim. E também é autor de 20th Century Boys, tá saindo aqui agora, ganhou adaptação live action. Ele é um mangá que começa meio devagar, assim, só que quando termina o segundo volume, ele te pega, te prende, e você não consegue mais largar também, tá? E esse Pluto, que é fenomenal. Na verdade, ele é acreditado meio como uma coautoria, assim, só que algo semelhante que aconteceu com Metrópolis, porque o Metrópolis, o filme do Katsuhiro Otomo. Porque o Pluto é, na verdade, um vilão do personagem do Astro Boy, do manga clássico do Osamu Tezuka. Tanto que é acreditado Urasawa versus Tezuka, tá acreditado como autores. Da mesma forma que Metrópolis era, se não me engano, Otomo versus Tezuka, alguma coisa assim, tá? Eu acho que o japonês não entende a ideia de versus exatamente, então eles põem um versus no título, tá? Mas é a reinterpretação, tá, desses autores, grandes autores, Katsuhiro Otomo, Naoki Urasawa, de obras do Osamu Tezuka, assim, que para quem não conhece, assim, quem nunca viu um trabalho dele, seria o Maurício de Souza do Japão, assim, tá? Apesar de o falecido José Roberto Pereira provavelmente não concordar comigo nessa, mas seria isso mais ou menos, é o nome mais relevante, assim, é praticamente o criador do mangá moderno. E o trabalho do Tezuka já era bom já. Agora ele é refinado pelo Urasawa e o que que você tem, tá? É uma história policial, é uma ficção científica no futuro, onde robôs autônomos, assim, como posso falar, aqui é um robôs à semelhança dos seres humanos, assim, eles vivem em meio à sociedade, eles seguem as leis de Asimov, todas as três leis da robótica, mas de repente acontece um crime que envolve robô, e aí eles mandam um dos robôs mais avançados, que é Gestalt, que é um policial, um robô policial, para investigar o caso. Então é tudo o Gestalt investigando como que aconteceu um crime envolvendo um robô, tá? Como eu falei, da realidade do Astro Boy, você não vai ver ele no meio da história, assim, tá? É um mangá de 8 volumes, a trama é incrível, assim como o Monster, assim, ele é perfeccionista no roteiro, assim, tá? Cada ação, cada atitude, o diálogo, tudo é relevante, assim, e prende demais. Diferente do trabalho tradicional do Urasawa, assim, que é um artista com sentido da arte, assim, ele transmite muito bem o estilo que ele quer escrever, só que ele não tem aquela beleza tradicional do mangá. Só que aqui, por se tratar de uma história futurista, tal, você vai ver a arte dele mais ser buscada, assim. Muito cenário, muitos cenários futuristas, é muita coisa, assim, bem feita, tá? Um pouco mais detalhista, assim. Embora aquele rosto tradicional, assim, ele é o tipo Rob Liefeld, assim, todo mundo tem a mesma cara, todas as mulheres têm a mesma cara, todas as mulheres que são gordas são iguaizinhas, todos os personagens que são velhos têm a mesma cara, mas apesar de tudo, é provavelmente o melhor lançamento, assim, em anos no mangá, Eu diria de quadrinhos assim, melhor lançamento. A não ser que eles lancem, não sei, a morte do Capitão Marvel aqui. Acho que de quadrinhos vai ser o melhor lançamento que você vai ter, definitivamente. Tá. Também não tem preço definido, mas eu acredito que o formato vai ser tradicional de banca. Tá? Deve ser uns R$ 15 também, 15, R$ 16. Por se tratar da Panini, eu acho que vai ser aquele papel branco um pouco mais grosso, como se fosse um sulfite mais grosso, eu não sei o nome daquela merda. Mas é recomendado, tá? E é uma, por sinal, esse é um mangá que não faria diferença se saísse no papel branco ou no papel jornal, porque é uma arte que combina com qualquer um dos dois. Eu mesmo eu li muita parte dele, eu li completo esse, de ponta a ponta. Uma boa parte dele eu li na folha de jornal mesmo, tá? E eu devo dizer que combinou bastante com a arte, assim, aquele, uma folha creme, assim, não o branco. Mas do jeito que vier, lucro, tá? Eu recomendo pra caramba esse Pluto. Pra fechar aqui a Panini, só comentar alguns títulos. Lobo Solitário ganhando já, não sei, a sua quinta, sexta, quarta, não sei. Mas já é uma republicação já tá nas bancas. É uma série com bastante volumes. Ele é como eu tinha comentado aqui, ó. Serão 28 volumes. É um trabalho bem extenso, tá? Não é um One Piece de 600 e tantos volumes, mas vai um dinheirinho nisso aí. Mas se você tiver de mente aberta para ler um trabalho de samurai, um trabalho clássico, tá? Que é um estilo diferente de ler uma coisa mais antiga. Então ele não tem a dinâmica do mangá moderno, só que ele é como se fosse um pai dessa dinâmica. Então eu recomendo, tá? Eu recomendo, a história é bacana. Ele não tem mega sagas, não tem nada assim. São histórias fechadas e as histórias são muito boas. Tá, a história do lobo solitário que anda com seu filho pelo Japão feudal e sai fazendo merda. É basicamente isso. Tá? É recomendado. Tá? Eu recomendo. Se você tiver espaço na estante e dinheiro para comprar. Tá? Mesma coisa. Se tiver em dúvida, vai lá no scanlator mais próximo da sua casa lá, baixa o scan, dá uma lida, tá? E tire suas próprias conclusões, tá? Como ele é um trabalho um pouco mais antigo, ele demanda um pouco mais de, assim, é um pouco mais cansativo de ler, tá? Mas ele seria um dos pais também do seinen, assim, dos quadrinhos maduros, assim, pro jovem adulto que fala, né? Os autores também. Ah, também solidificou a carreira dos autores, né? O Ryoshi Ikegami e o outro que eu não lembro agora. É muito bom, muito bom. Tá? Tem Bestiários também, já saiu por aqui. Nunca ouvi falar. Aliás, já ouvi falar, só que não sei, a arte é muito bonita. Tá? A arte é muito bonita, mas esse visual medieval, essas coisas já meio que saturaram pra mim. Sabe? Meio medieval, meio fantasia. Pra mim já é um gênero que tá meio saturado já, tá? Nessa pegada assim, tem um quadrinho muito bom saindo agora, não é de fantasia, tá? É uma história viking e ela é a mais realista possível, chama Vinland Saga. É bom, é muito bom. Esse eu até recomendo, se você conseguir ainda alcançar os volumes anteriores. Mas se for para recomendar esses bestiários, eu recomendo que pegue Vinland Saga. Eu acredito que seja um título melhor. Eu falei do One Piece, né? Vai sair o Wanted, tá? Que é também um trabalho que eu li há muitos e muitos anos, assim. É uma coletânea de histórias de vários personagens que são, assim, criminosos, anti-heróis, assim. E é onde surgiu a primeira história do Chapéu de Palha do Luffy, personagem do One Piece, o protagonista. É uma história de pirata, mas também tem outras histórias de samurai, de cowboys. É bacana, tá? É bacana e diferente do One Piece que você tem que comprar 500 quadrinhos, você compra só esse, pode ler tranquilo, porque ele começa e fecha nele mesmo. Então, se você não quiser arriscar One Piece, você pode comprar Wanted, tá? É bacana. E Dr. Slump vai ser relançado pela segunda ou terceira vez também, que é o melhor trabalho do Toriyama. Ele é Dragon Ball bacana, tudo, né? Só que ele decai muito a qualidade, né? Tipo, ele começa Dragon Ball, aí vem Dragon Ball Z, é bacana tudo, e aí no Dragon Ball Z começa fase de Cell, fase de Majin Buu, ah, não sei. Ah, mas Dr. Slump, ele tem aquele foco o tempo inteiro, o humor, tá? Que o bicho faz muito bem, que no começo de Dragon Ball, assim, aquele anime que passava na SBT era super bacana, assim. É, Dr. Slump é puro isso, é só esse tipo de humor, tá? Então, é outro trabalho, assim, que eu recomendo. Se você conseguir comprar, ler o scan, curtir, é recomendado. Então, até alguma nova informação, algum novo press release ou alguma coisa, esses são os lançamentos para 2017. Tenho, por exemplo, eu esqueci de falar de Akira, mas Akira era para 2016, foi postergado, eu não acredito que vá sair esse ano. Tá, pode ser que saia, mas eu não boto minha mão no fogo não. Então, por exemplo, Akira pode ser que saia, pode ser que não. Se tiver mais algum título que vocês recomendem, que vocês querem que a gente comente, ou algum tema, alguma coisa, mande sua sugestão, tá? A gente não vai jogar ela no lixo, tá? Não de cara, né? Pelo menos. Imprimir, limpar a bunda, alguma coisa assim, talvez depois, dependendo do nível. Mas é isso aí, estamos abertos a sugestões. Espero que você aproveite bastante essa sugestão, essas sugestões aí, para que dê atenção. As armadilhas do mercado também, para evitar cair numa bomba, tá? Gastar seu dinheirinho à toa. Ah, e com isso eu fecho. Quero desejo uma boa noite para vocês, tá? Aqui é o astrólogo Orvalho de Caralho me despedindo. Boa noite. ここはどこだ？